se você quiser e acreditar. Se você quiser, querer é poder. Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder. Você pode mudar, querer é poder. Muitas coisas, se você quiser e acreditar. Se você quiser, Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder. Poder pra conquistar e sair pra fora, tirar a máscara e ser você. Poder de transformar Deus, Deus, deixe o Espírito de Cristo te convencer e realmente o teu querer será poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Transformar.